Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuta sua voz, meu coração quer se perder de amor por você. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor, ou menos telefona, dizendo que está sozinha. Sozinho eu estou, esperando por você, trancado num apartamento, só pensando em você, sonhando, beijando teu rosto, abraçados, corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Meu parceiro Dida de Mike Nick Bahia, agora ele está em BH. Obrigado, viu? Obrigado pela força. O homem divulga, Cowboy da Bahia. Vamos embora, Cowboy da Bahia. Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuta sua voz, meu coração quer se perder de amor por você. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor, ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha. Sozinho eu estou, esperando por você, trancado num apartamento, só pensando em você, sonhando, beijando teu rosto, abraçados, corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Sozinho eu estou, esperando por você, trancado num apartamento, só pensando em você, sonhando, beijando teu rosto, abraçados, corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Cowboy da Bahia, uma rocha diferenciada. Volume 4.